E assim, o passado é muito grande e tudo se modificando, se lapidando através das épocas, costumes, modos, tudo enfim. E agora, chegou ao conhecimento de todos o ponto final, devido a estar aí a imunização racional, o ponto final do mundo e de todos, o princípio e o fim, que por meio de imunização racional, retornarão ao lugar de origem, que é a planície racional. Por serem animais racionais, voltam à sua base de origem, que é de racionais, puros, limpos, perfeitos, sem defeitos, e como aí estão, são animais racionais deformados, cheios de defeitos. O nosso retorno ao lugar de origem é feito da seguinte forma. O mundo é um conjunto fluídico elétrico e magnético, e nós somos feitos por este conjunto, sendo então corpos em matéria fluídica elétrica e magnética, por sermos originados do fluido, ou o fluido é que deu a causa e a formação deste corpo. Uma vez a pessoa imunizada, a imunização apanha este fluido que deu origem a esta vida e a este corpo em matéria fluídica elétrica e magnética e leva para o lugar de origem. Daí a pessoa não nascerá mais aqui, porque o que fazia a pessoa aqui nascer, que é o fluido, não está mais nesta deformação racional, neste corpo em matéria fluídica elétrica e magnética. Portanto, corpo fluídico, de origem fluídica e tudo por ser fluídico, é instável. Tudo se acaba, gera, nasce, reflorece e desaparece, por sermos matéria, produto do bicho e o bicho, por si mesmo se destrói. Então, a necessidade de todos é muito grande e o interesse é de um modo geral. Em benefício próprio, para embargar o sofrimento, é necessário conhecer o que é imunização racional. A angústia do povo só pode acabar por meio de imunização racional. O equilíbrio do povo depende de imunização racional, o bem de todos está na imunização racional, enfim, é do que o povo está mais necessitando, é de imunização racional. Todo o bem do povo depende de imunização racional. Então, tratem de conhecer o que é a imunização racional, para terminar de uma vez por todas, o sofrimento de sua vida. Uma vez retornando ao lugar de origem, embargou todo o sofrimento para sempre. É o que todos mais necessitam no mundo inteiro, é de imunização racional, que vão conhecer o verdadeiro natural de todos. É o conhecimento verdadeiro natural de todos e de tudo, que não sabiam, que não conheciam, e encantados como estavam, não podiam conhecer. Um encantado desconhece o seu ser de encantado. Só mesmo desencantando é que vai saber e conhecer o porquê estava encantado. Desencantou-se, salvou-se. Estava encantado, sofrendo, amargurado, no encanto, por não conhecer o seu estado de encantado. E assim, hoje sabendo por que todos assim eram encantados, sabendo por que o mundo assim e, sabendo de onde vieram, como vieram, por que vieram, para onde vão, por que vão e como vão. Portanto, leiam várias vezes este conhecimento, que é o desencanto de todos, o desencanto do mundo, para que se imunizem por meio de imunização racional, que não mais nascerão aí, nesse encanto moforento, cheio de tormento, cheios de indecisões, guerreiros vencidos pelo sofrimento, pela morte. Mas o encantado é um iludido com as ilusões, com as fantasias, está cego porque é um encantado, está regredindo, se destruindo e a ilusão faz com que lhe digam que está progredindo, porque desconhece o progresso da degeneração, que para minguados todos vão, até chegar à extinção, pela multiplicação da degeneração dos seres. Tudo que multiplica, degenera e diminui, até chegar ao nada. Vejam as durações dos povos de outras épocas, vejam a duração do povo atual, quanto já minguaram, quanto já diminuíram e daqui para diante, cada vez mais, pelo progresso da degeneração, não chegando ao extermínio completo, porque está aí a imunização racional, para todos regressarem à sua base de origem, que é a planície racional. Por serem desta origem, por isso, são animais racionais.